Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Terra, água, comunicação são um tripé que a gente precisa ter. É o alimento, é a vida. É esse patamar de terra que a gente precisa. Laruixo, cobaixo, xoxonã, lago mojubá, coba, larui. Oba, laruixo, laruixo, xoxonã. Arruô, boboi. Tacuri, ogunhê. Oque, arruixo, oque, oque, arruixo. Oca, becile, cá, becile. Eu, assa. Ah, tutu. Ah, tutu. A xelebe, lebe, puro. Ah, tutu. Quando fia baia manjar, saluba, nanã. Oca, becile, xangô, oca. Ô, doia. Ô. Epa rei, a força dos orixás. Mitologia e história contadas pela música brasileira. Assim como o Baluaê é chamado Senhor da Terra, né? O Baluaê, o Rei Senhor da Terra, Nanã também é considerada dona da Terra, porque ela veio com o Dudua. Dudua é uma deusa, né? Mulher de Orumilá, esposa de Orumilá. Mãe de Exu. O Dudua veio com séquito para fazer a Terra. E ela volta e deixa aqui uma outra deusa, chamada Nanã, ou Anã, Nembrucum. E ela é considerada, se o filho dela é considerado o rei da terra, ela é considerada a própria terra. Ela é Aya Ileaye. Nanã é a própria terra. Né? O Dudu apontou a terra e deu para ela cuidar da terra. E o Baluaê é o rei disso tudo. É a mais velha das deusas. Tem alguns livros que diz que os dias acham que, eles, que, que essa deusa poderia ser uma mentira, não é não. Ela sempre foi deusa, deusa mesmo. É uma mais velha, é considerada até vovó, né? A avó, a gente brinca com as filhas de Nanã, que chama ela de... Nós chamamos de vovó. Toda filha de Nanã. E ela, senhora, ela é Onirá, significa senhora da lama. É a única deusa que não tem água, que não mexe com água. As outras todas são aquáticas, né? Imodiá, Iuá, Oxum, Oiá, Obá, todas elas são de rios e mar, menos Nanã. Nanã é a senhora da lama. Terra, água, comunicação são um tripé que a gente precisa ter. E se a gente não tiver a terra, a gente não vai estar trepando um em cima do outro com aquela casa fina e não vai chegar a lugar nenhum, porque vai ter uma hora que vai cair. Então a gente precisa ter terra, a gente precisa ter terra para plantar o nosso alimento, para criar o nosso bicho. A gente precisa reverter esses valores que estão aí postos, sabe, meu filho? E Nanã é esse elemento vivo do charco da terra mesmo, né, da energia da terra mesmo. Então, é o alimento, é a vida, é esse patamar de terra que a gente precisa. Tem uma música bonita de Nanã, o Ijexá também. Sou de Nanã, eu aê. Sou de Nanã, eu aê. Sou de Nanã, eu aê. Sou de Nanã, eu aê. Eu vi um negro na senzala com sua preta descansar. Trabalhava no engenho, cortando cana pra sinhá. Baba olorum jejê, baba olorum jexá. Baba olorum jejê, baba olorum jexá. Minha preta titubeia, eu não sei pra onde ela foi. Perguntei a Zé Pretinho, o dono do carro de boi, se ela foi lá pra cidade vender trigo pra sinhá. De lá voltou cantando: sou de Nanã, euá. Sou de Nanã, euá. Euá, euá, ê. Sou de Nanã, euá. Euá, euá, ê. Salu, Bananã. Salve, vovó. Nanae, nananayana, como mana irmã na jangana, como mana irmã na jangana, nanae, ala! Nanae, nananayana, nanae, nanae, nananayana, como mana irmã na jangana, como mana irmã na jangana, nanae, nanae. Cantava pra sinhazinha dormir ao luer, pra ir pra debaixo do pé de café fazer canjerê, nanaê. Nanaê, nananaê, nananaê, eke, nanaê, nananaiana. Como mana irmã na jangana, como mana irmã na jangana, nanaê. E começasse a chorar, senhor mandava amarrar nanaê e chibatar nanaê. Nanaê, nananaê, nananaê, eke, nanaê, nananaiana. Como mana irmã na jangana, como mana irmã na jangana, nanaê. Nanaê, nananaiana, como mana irmã na jangana. sentia a pancada do Enanaê. Nanaê, nananaê, nananaê, ê, nanaê, nananaiana. Como mana irmã na jangana, como mana irmã na jangana, nanaê. Nanaê, nananaê, nananaê, ê, nanaê, nananaiana. Como mana irmã na jangana, como mana irmã. Quem vai dançar na mujunga, nananaê. Nanaê, nananaê, nananaê, ê, nanaê, nananaiana. Como mana irmã, nana jangana. Como mana irmã, nana jangana, nanaê. Nanaê, nananaê, nananaê, ê, nanaê, nananaiana. Como mana irmã, nana jangana. Como mana irmã. Velha de todas também, né? É Nanã. A grande avó. É. Entendeu? Ela representa a morte. Então, ela é muito respeitada. Muito respeitada. Ninguém brinca muito com Nanã. Brinca ali na hora que tem que brincar. Mas, seu devido respeito. Porque todos eles a gente tem que ter respeito. Agora, tem um, tem que ser mais respeito do que, né? Outro. A Nanã, por exemplo, quando está numa roda, num barracão, tomando rum, que eu falo, é dançando, ninguém se aproxima, ela dança sozinha. Você vai querer dançar com a morte? É, né? Nanã fornece a lama para a modelagem do homem. Dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar o ser humano, o orixá tentou vários caminhos. Tentou fazer um homem de ar, como ele. Não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer o homem de pau, mas a criatura ficou dura. De pedra, ainda a tentativa foi pior. Fez de fogo e o homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho de palma, e nada. Foi então que Nanã Buruku veio em seu socorro. Apontou para o fundo do lago com seu ibiri, seu cetro e arma, e de lá retirou uma porção de lama. Nanã deu a porção de lama a Oxalá, o barro do fundo da lagoa onde morava ela. A lama sob as águas, que é Nanã. Oxalá criou o homem, o modelou no barro. Com o sopro de Olorum, ele caminhou. Com a ajuda dos orixás, povoou a terra. Mas tem um dia que o homem morre e seu corpo tem que retornar à terra, voltar à natureza de Nanã Buruku. Nanã deu a matéria no começo, mas quer de volta, no final, tudo o que é seu. Por um saber ancestral, por um saber ritual, percebe? E esse saber ele dizia, olha, você vai ter, e ainda hoje, você vê velhas senhoras, né, que nunca frequentaram uma universidade de biologia, não sabem nem que porra é essa de bioquímica, mas elas sabem muito bem a hora de colher uma folha para fazer um determinado ritual, que naquela hora X vai ter determinado tal, né? Se sabe que, pô, a noite não é o momento de se colher folha. Mas ele não vai fazer como biólogo, ele não vai entrar na mata e sair cortando, não. Aí você tem toda a estrutura ritual, vai pedir licença ao dono da mata, percebe? Vai entrar, vai dar um agrado. Aí essa é a diferença das relações, né? Aí que está o místico do candomblé. E se você entender que pedra, água, ar, fogo, folha, são elementos que se em algum momento você compreende a propriedade, a mistura, você vai conseguir, meu irmão, fazer a pedra filosofal, entendeu? Se você compreende isso, você está manipulando a natureza e você está aí fazendo o que alguns chamam da grande mágica, né, que é do candomblé, do molocô, enfim, né, da alquimia. Então, porque o nosso culto é culto à ancestralidade, né? Nós, todos nós somos descendentes, é o que nós acreditamos, de um Imalé. Sabe? Nosso pai, nosso avô, até chegar lá a um Imalé desses. É, poderoso da vida, né? Então isso é que a gente acredita. Então, na realidade, quando a gente tá cultuando um orixá, a gente está cultuando nosso tataravô, na realidade, né? Tataravô, não sei o quê. Então cada um, eu sou filho do orixá fulano de tal, é porque eu acredito que eu seja descendente dele. Então é um culto à ancestralidade. É um culto à morte, mas é uma morte de transformação e à ancestralidade. Isso que a gente acredita. Saluba, Saluba Nanã, Yabá Kolodô, Yabá Onirá, significa Yabá que não tem rio, Yabá da lama, a deusa da lama. Ela e Obaluaê, ela recebe o espírito, né? Ela é Obaluaê, Obaluaê leva a terra, Yansan Kata, entendeu? E cada um tem a sua função. Salubá. Salubá. Nanã, ewa, ewa, ewa. Ela iniciou tudo, né? Há uma lenda que diz que Ogum e ela não se cruzam porque ela estava nas terras dela, quer dizer, durante o Lamaçal, e Ogum queria conquistar uma terra do outro lado e queria passar pelo pântano dela, né? Ela não quis, não deixou. Aí Ogum forçou barra, né? Forçou barra, disse, eu sou Ogum, não tem esse negócio não, vou passar mesmo. No que ele forçou barra para atravessar o pântano, todos os soldados dele foram engolidos pelo pântano. Todos. E ele ficou sozinho. E Nanã não matou ele também porque respeitou a condição dele de guerreiro, essas coisas assim. Mas proibiu todos que fosse vinculado a ela que usasse metal. Então, tudo em Nanã não pode ter metal. Nada. Não pode ter metal. As pessoas acham também que não é por causa da briga com Ogum, não. É aquela ela é mais velha que o próprio metal. De tão velha que o metal nem tinha sido descoberto ainda. Por isso que não se põe nada dela. No meu assentamento dela, eu tenho uns 10, chamados de 10, são umas argolas. Todas as iabás têm de metal. O dela tem que ser de madeira. E as pessoas não atentam para isso, né? Então estão fazendo de metal, aí não dá certo. Porque às vezes por pequeno detalhe. Né? Nanaió, ô de nanaió, luopó. Nanaió, ô de nanaió, luopó. Nanaió, ô de nanaió, luopó. Nanaió, ô de nanaió, luopó. Nanaió, essa cantiga significa nanaió, nanã está feliz. Ió significa felicidade, né? Nanã está feliz. Nanaió, obi, odi, nanaió. É. Louco. Nanã está feliz. Nanã é feliz. Ela é a senhora de todos os homens. Quer dizer, mãe de todos os homens, né? O louco, assim, sim. O louco, ó. E seu rosto é belo. Seu rosto ela tá feliz. Ela tá feliz. Que Nanã, os fons e os euês dizem até que Nanã, eles acreditam que Nanã e Oxalá sejam um só. Alguns segmentos, não é todo, não. O segmento maior diz que são dois orixás diferentes, de nações diferentes, mas que caminham juntos, né? Eu achava até bem pouco tempo que Nanã e Odudua fosse a mesma pessoa, fosse o mesmo orixá, mas não. O Exu diz que não. Uma é uma, outra é outra. É, Odudua veio, Odudua é mulher de Orumilá, né? Ela veio, fez a terra e partiu. E deixou Nanã como senhora da terra, Ilê Aiê. Então Nanã é considerada a mãe da terra, né? Porque Odudua não pôde ficar, então voltou para Orum e Nanã então ficou. É como se fosse a grande administradora da terra. Ela é a senhora da vida e da morte, mãe de Obaluaê, né? Mãe da morte. Né? Então a ancestralidade começa aí, começa a partir do... O Oxalá é considerado o ancestral, o maior ancestral de todos nós. Né? Embora a gente seja considerado descendente, na realidade, de Exu, porque a gente é concreto, né? E Oxalá é etéreo, né? Mas nós somos descendentes de Exu, mas o nosso grande ancestral é Oxalá. Né? Esse é o ancestral geral de todo mundo. Claro que nosso ancestral Ledão lá é nosso orixá, né? No meu caso, eu sou de Airá, você de Ogum, outro de não sei o que, então, esse. Mas o grande, o maior de todos, além desse orixá nosso de cabeça, é o Xalá. Esse é o Batalá, que a ancestralidade, a gente cultua na realidade, esse é o conceito de ancestralidade que a gente tem. Que começa com nosso pai, nosso avô, bisavô, e vai até o Xalá. Esse é o conceito de ancestralidade para nós é esse. Ataca que vem na nã, ataca que vem na nã, ataca que vem na nã, é na nã, rainha do mar, é na nã, mamãe manhã, é na nã, que moçarama, era na rainha do mar. axé para os entrevistados: Mestre Luizão, Bete de Oxum, Kátia Costa, Glória Bonfim, Dofono, Roberto Kaufmann e Antônio e Marcos Serra. Saravá para as músicas Canto de Nanã, Nanaê Nanã Nayana, Coisa de Nanã, Toada para Nanã e Cinco Cantos Religiosos. Colofé, direção, produção e roteiro, Juliano Jajá, Júlio Braga e Rogério de Oliveira. Mixagem, Arthur Ferreira. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.